Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Galera, todo mundo pulando! De nós no Kenny, se não levasse, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workout. Money, money, que é good, nós no Kenny, se não levasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Oh, yeah. Nós não heavy, se não levasse, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workout. Money, money, que é good, nós não heavy, se não levasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Oh, yeah. Xuxa no meu bolo, cai belé. Como aquele ditado que já dizia: pau que nasce todo, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não heavy, hey, se não levasse, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workout. Money, money, que é good, nós não heavy, hey, se não levasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Money, que é good, nós o heavy, hey, se não levasse, nós não tava aqui brilhando. Nós precisa de workout. Money, money, que é good, nós o heavy, hey, se não levasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Money, que é good, nós o heavy. Money, oh, oh, yeah. Money, que é good, nós o heavy. Money, money, que é good, nós o heavy.